Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Desenponto. Hoje é domingo, dia... Dia quê? 17 de agosto de 2014. Exatamente! Hoje é dia 17 de agosto de 2014 e nós cá estamos para mais uma edição do nosso Desenponto. E comigo, desde diretamente da chanfana de Nazaré, estou eu, Carlos Bonaparte, aqui comigo mesmo, eu próprio comigo, e temos diretamente de Ilhavo, Aveiro, Adriana Pequeno. Olá, Adriana. Olá, Carlos. E estás diretamente de onde? Da chanfana de Nazaré. Ah, tá bom. Ainda era para ir para a chanfana de Aquém, mas... fiquei aqui na chanfana de Nazaré. Está bem, decidiste. Tudo bem. Acho eu. Dependendo. Pois, portanto, é daquelas cidades assim mais... Aliás, é uma cidade pequena até, pronto. É assim uma cidadezinha pequena, mas pronto, enfim. E já cá estamos para mais uma semaninha. Uma semana... Pois, uma semaninha, não é? Uma semana e tal, uma semaninha. Uhum. De calor, pelos vistos. Dizem que sim. Eu pelo menos não me dou assim conta. Não, por acaso hoje está calor. Hoje está calor. E nós até estamos a gravar domingo e tudo, portanto... Às vezes a gente coloca aqui as gravações aqui. Gravamos ao sábado, mas hoje até ao domingo. Portanto, estamos a dizer que está calor e realmente está calor. Porque é domingo. Se não fosse domingo, não estava calor. Exatamente. Podia estar outra coisa qualquer. Este início de programa está-se um bocadinho estranho. É, parece que sim. Bem, também vamos cá ver. Vai ser uma lista que nunca tocamos neste assunto, já viste? Como assim? Então, nunca tocamos na lista das músicas portuguesas, das novelas portuguesas. É uma coisa inédita. Ah, sim senhor. Isso é muito bom. É. Numa altura temos aí mais um grande sucesso. Por causa de uma... Pronto, de uma novela portuguesa, não é? Que é O Beijo do Escorpião. Tem aí os Mesa a saltar para as luzes da Rivalta. É? Até é um tema bastante interessante. Parece-me bem. Por acaso, dessa novela não tenho nada. Pronto. O que interessa mesmo é música, as nossas novelas, não é? É. E a nossa música portuguesa. Claro. Uhum. Sem dúvida. E conta-nos coisas. Vamos lá então à lista. Isto quando não há nada para dizer, o que é que a gente faz? Vamos à lista, não é? Se corrermos da lista, não é? Vamos lá. Com as duas ou três primeiras. As três primeiras. Ok. Então, iniciamos com... Ou melhor, iniciamos. Não iniciamos. Nós não iniciamos com música nenhuma. Iniciamos com Beto, com a música Vem Daí. Esta música pertence à novela, ou pertenceu à novela Bahia das Mulheres, que começou em 2004 e terminou em 2005. Este cantor de seu nome, Albertino João Santos Pereira, que era mais conhecido por Beto, que faleceu em 2010. Aos 43 anos, vítima de um AVC. Exatamente. Foi um dos maiores cantores românticos portugueses da sua geração. Quanto é que ele media? Não faço ideia. Ah, começaste nos maiores, eu pensei que... Ok. Aos 5 anos começou a cantar, aos 17 foi para Torres Vedras e passa por vários grupos de música portuguesa. Em 92 fundou o Stanimara, que era uma das melhores bandas de covers da altura. Atuavam no bar Chafariz em Lisboa. Em 98, é convidado pelo maestro José Marinho para representar Portugal no Festival da OTI, na Costa Rica, com o tema Quem Espera, entre parênteses, desespera. Já é normal. depende. Ficando em terceiro lugar. Uhum. A partir daqui, vários colegas de profissão reconheceram o enorme talento e convidaram-no para participar nos seus álbuns, no, como o caso de Rita Guerra e Paulo Carvalho, em duetos e ainda em centenas de concertos, no caso de Luís Represas e Paulo Gonzo, por todo o país, em salas de prestígio como os Coliseus e o Centro Cultural de Belém. Destaca-se Brincando com o Fogo, em parceria com Rita Guerra, que até hoje é um tema muito de agrado do público. Em 2000 é convidado a gravar um disco a duo com a Rita Guerra. Esse álbum, chamado Desencontros, deu origem a uma turnê com dezenas de espetáculos pelo país. Este CD, onde está esta música, o Vem Daí, está no CD O Melhor de Beto, de 2009, e também no CD mais DVD Memórias Esquecidas, de 2010. E não tenho mais nada sobre o Beto. É bem. Se tiveres alguma coisa a dizer? Não, por acaso não tenho. Diz agora, ou cala-te para sempre. Não, mas não me ocorre nada agora. Ok. Esta saiu-me. A seguida, vamos ouvir Os Santos e Pecadores com Fala-me de Amor, da novela Fala-me de Amor, de 2006. Este é um grupo português que adotou um estilo musical com base no rock, mas também fazendo fusão com o soul e o funky. O início da banda remonta ao ano de 87 e a uma garagem em Cascais. Era uma banda de garagem, interessante. É verdade. Os elementos da banda são Olavo Bilac na voz, o Pedro Cunha na bateria, o Pascoal Simões nas teclas, o Arthur Santos no baixo e Rui Martins nos metais. Pedro Almeida na guitarra entrou para a banda já em 92. Esta música pertence ao álbum Voar, que é o terceiro álbum, que foi lançado em 99, mas também está na compilação de 2009, Caixa dos Segredos, e na primeira compilação da banda, em 2003, denominada Os Primeiros 10 Anos. E pronto, eu desta banda, o que eu tenho de dizer é que foi o meu primeiro concerto, a sério, que eu assisti a Santos e Pecadores aqui em Ilha. Ah, pensei que tinhas ido atuar com eles. Não, o teu primeiro concerto. Foi... Pensei que fosse... O primeiro concerto que eu vi... aqui em Ilha, e que foi muito interessante, porque a primeira parte foi, era uma banda não local, mas regional, isto à noite, começaram a cantar, a mulherzinha, coitada, começou a cantar os primeiros acordes da primeira música, foi uma chuvada surreal, toda a gente desapareceu, foi tudo esconder-se da chuva, ela claro teve que parar de cantar e saírem. Quando parou de chover, começaram os Santos e Pecadores, nunca mais choveu. Ou seja, a primeira parte não houve. Que cena. Foi muita maldade por parte dos Santos e Pecadores. Não, a maldade foi de tempo. É agora agora percebo porque é que eles são santos. Não é? Eles são santos porque cantam musiquinhas calmas e falam-me de amor e não sei quando. Mas ao mesmo tempo são pecadores porque querem um palco só para eles. Bandidos. Não, mas eles antes de começarem a atuar pediram desculpas ao outro grupo. Coitados, eles não tiveram culpa de haver aquela chuva toda. Mas foi mesmo uma chuva surreal. Mas acredito. Sabes que os Santos e Pecadores foram um grupo que esteve em risco de acabar, por dizer assim. Eles agora estão parados, mas vão voltar outra vez. Uhum. E o Olavo Bilac começou agora uma carreira solo. Ele escreveu agora um CD. O Meu Mundo, creio que é como se chama esse disco. Antenor teve inclusive acesso ao tema Eu Quero, creio que é assim que se chama a música, com a participação da Susana Félix, que são os dois. Aliás, só se chama Quero. Foi até antes do tema sair, nós já passávamos aqui na rádio, que é, para nós é um grande orgulho, como é lógico. Estamos a falar dos Santos Cívicadores, ou das casas do Lá Vila aqui da Susana Félix, mas aqui a questão está mais presa com um fenómeno muito interessante. No final da década de 80, a princípio da década de 90, ou seja, em 1989, 1990 mesmo, houve um grupo que começou a ganhar contornos tão interessantes que colocou em risco, digamos assim, a existência de três grupos: Delfins, Chutes e Pontapés e Santos Cívicadores. Quer o time, quer o Olavo Bilac, quer o próprio Miguel Ângelo e os restantes membros estavam tão ocupados com a resistência que um pouco mais e as suas respectivas bandeiras tinham de acabar. Porque os restantes tiveram realmente um grande impacto, tiveram muitos concertos, tiveram... Aliás, eu nem sei se a banda não terá sido, digamos assim, se não terá como que acabado para que aqueles projetos anteriores não acabassem também, porque... Os Resistência uniram-se por uma questão muito específica. Uhum. Mas, entanto, depois, o sucesso foi tal que chegaram a gravar, acho que foi dois discos. E depois, não sei se eles acabaram para não acabar com as bandas deles, ou se, pronto, se acabaram por outro motivo qualquer e acabou por não se... Pronto, mas sim, as bandas estiveram em risco, porque... Mas, assim, os Delfins existiram desde... Vamos assim, até melhor... Os Santos e Pecadores desde 87, os Delfins desde 84 e os Chutes e Pontapés desde 77. Pronto, quer dizer, daquelas coisas que... Pronto, já tinham, mais até os Chutes e Pontapés, já tinham até uma certa imagem, já tinham um certo público. É, um certo peso já na música. Sim, porque os Delfins nem tem tanto, quer dizer, tinham lançado um álbum em 88, um EP em 86, mas fora isso, nada. Os Santos e Pecadores não tinham, acho que não tinham lançado nada, ou só um álbum. Mas sim, realmente os Chutes, sim, porque foram várias gerações que seguiram os Chutes, nasceram com os Chutes, ouviram os Chutes e se calhar até foram feitos a som dos Chutes. Pois, por isso é que hoje em dia há uma sala criada para os fãs da banda que são as chamadas salas de Chutes. Que é para quem gosta de ouvir os Chutes e Pontapés, não é? Vai lá e tal. Tem lá umas musiquinhas. Mas eles também, os Resistência, reuniram-se outra vez para fazer, acho que um concerto dos... a comemorarem um aniversário qualquer. Os 20 anos, o que é que foi do fim, já não sei o que é que foi. Bom, o que interessa mesmo, sim, eles agora, claro, eles reuniram-se, mas agora já é diferente, né? Agora os Delfins já têm um peso também. Aliás, até os Delfins já acabaram. Já começaram, já acabaram. Mas. E os Santos e Pecadores já têm uma imagem totalmente associada. Se bem que o Olavo Bilac vive, para dizer assim, bem, como quem diz naturalmente, sem os Santos e Pecadores. Ou seja, ele tem a própria imagem dele, o próprio trajeto dele. Não é? E os Santos e Pontapés, então, estão uma banda mais forte que nunca. Portanto, é uma banda que tem raízes. Que resistência, muito resistentes que sejam, não conseguem arrancar, né? Portanto, não dá, não era por aí. Mas naquela altura não era bem assim, naquela altura já há 20 anos, naquela altura os Chutes e Pontapés, apesar de tudo, era uma banda que tinha mais de uma década, os restantes, Delfins, 6 anos, Santos e Pecadores, 3, né? Uma coisa muito, muito mais... Era bebês, por exemplo. Era. Bem, vamos para a terceira. Uhum. A sério? Para a terceira música, não para a terceira. Não é para a ilha terceira. Ah, eu pensei que íamos para a ilha terceira, está bem. Mas diz lá então, terceira música, sim. Vamos ter a ouvir Isabel Campelo com Nunca Digas Adeus, da novela Nunca Digas Adeus, que começou em 2001 e acabou em 2002. A Isabel Maria de Campelo Fernandes, mais conhecida por Isabel Campelo, é uma cantora portuguesa. Começou a cantar desde muito cedo. Uhum. Em 84, deixa-me cá mudar a página, e 85 participa nos coros do Festival RTP da Canção. Em 86 dá voz E não sei se te lembras, a canção Boa Noite Vitinha. Ah, não sabia que era ela. Pois eu também não sabia que era ela, mas eu lembro-me da música. Também. Ana, Ana, a caminha, vamos lá dormir. E lá fora, as estrelas dormem a sorrir. Pronto, ok. Pronto, parece-me bem. Este foi um momento realmente lindo. É uma das cantoras residentes do... Ou foi uma das cantoras residentes do programa Regresso ao Passado, do Júlio Isidro, de 91. Participa no projeto Música de Alma, com Paulo Carvalho, Vicente Amigo e outros. Participa no Festival RTP da Canção, de 92, com Boa Noite Tristeza, da autoria de José Nisa. E no ano seguinte regressa ao Festival RTP da Canção com Praia Sem Marés. Atua também no Festival de Salónica, na Grécia. Isabel Campelo fica em terceiro lugar no Festival RTP da Canção de 94 com Mal Me Quer do Campo. Em 95 volta a participar no Festival de Salónica e não tenho mais nada. Sabes que eu fui ver a Isabel Campelo em 93, porque eu não sei se tu sabias disto, não sei se ainda agora é assim, mas havia para os mais pequenos o Continente na altura, montava à porta das suas instalações um circo. E então aproveitava depois, não especificamente o circo, mas montava também um palco. E então as pessoas podiam, ou seja, tinha alguns espetáculos dentro do próprio recinto, não do mercado, mas do próprio recinto do Continente. E então eu lembro-me de ter ido ao circo e depois de ter ido ter visto parte do concerto da Isabel Campelo aqui em Vila Nova de Gaia. Não tenho muita imagem porque, por todos os efeitos, eu tinha 6 anos ou 7, mas é que eu lembro perfeitamente deste nome, Isabel Campelo. Que ela tinha assim uma voz muito simpática, uma voz muito agradável. E ficou-me na memória, não, durante muitos anos, agora já me esqueci, mas durante muitos anos tinha-me ficado na memória a música que eu mais tinha gostado, mas pronto, depois já não me recordo mais da música. Também já foi há 21 ou 22 anos, portanto, é vida. E é isso. Pronto. E vamos à música? Vamos. Vamos lá então. Já voltamos daqui a bocadinho. Hoje não há 3 em ponto de informação, informação 3 em ponto, porque pronto, está tudo tranquilo, tudo igual, tudo bem. Só algumas pequenas coisas, mas isso já vos digo daqui a pouco. Já vamos à música então. Ok. Até já. Até já. Coisas para fazer, tantas palavras para dizer. Os dias passam, eu disfarço a vontade que eu já tinha de ver este mundo nos meus braços. Há tanta força para juntar, tanta energia para soltar. Eu vivo à espera do meu canto, da alegria aqui do peito que é meu. E que agora não respeito. Vem daí, estou aqui para sentir. Estou aqui para os sorrisos e abraços que deixaram de existir. Vem daí para brilhar. O meu bode é para cantar e dançar. Não há medo de encontrar abrigo contigo. Histórias para contar, tantos caminhos a agarrar. E as frases que despertam são aquelas que eu não queria escrever no meu livro de fracassos. Oh.

ao domingo, 3 em ponto, na sua rádio Antena Web. Mesmo quando o coração fala por ti e se a dor atormentar, então sorri, acorda a paixão na noite da saudade. Não desistas quando a vida insistir numa mudança. Prenda as lágrimas no quarto da esperança, esconda a razão, enfrenta a verdade. Nunca digas adeus, nunca digas adeus. Vais provar o sabor da paixão. Nunca digas adeus. Nunca digas adeus. Nunca digas adeus. E o amor sairá da prisão. Nunca digas adeus. Não desistas, mesmo quando o coração fala por ti e se a dor atormentar, então sorri, acorda a paixão na noite da saudade. Não desistas, quando a vida insistir numa mudança. Prende as lágrimas no quarto da esperança. Esconda a razão, enfrenta a verdade. Nunca digas adeus. Nunca digas adeus. Vais provar paixão, nunca digas adeus. Nunca digas adeus. Nunca digas adeus. E o amor sairá da prisão. Nunca digas adeus. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao Canil Municipal de Vila Nova. À segunda parte do 13 em ponto. Estávamos aqui a ver uns queijos de fundo, por isso é que eu me ocorreu e dizer Canil Municipal de Vila Nova de Gaia. Ah, mas... fizeste bem, porque podemos aproveitar a deixa para que darmos aqui um... quer dizer, assim, uma mensagem de, para as pessoas não abandonarem os animais neste verão, nem em nenhuma altura do ano, que os animais são os nossos amigos, são também, fazem parte da nossa família, e se quiserem um animal, em vez de o comprarem, adotem, porque os nossos canis estão cheios de cães, gatos, que precisam de um dono que os adote com consciência, com responsabilidade, que não os achem só, ah, são tão fofinhos, e depois quando crescem fazem as neiras, põem-os fora. Não, um animal não é isso. É fofinho, seja bebê, é fofinho, seja adulto ou velhinho. Fazem as neiras, eles precisam ser ensinados, porque também as pessoas, quando nasceram, também precisaram de ser ensinadas para não sujarem o chão, não fazerem isto, não fazerem aquilo, terem educação. Portanto, os cães e gatos também precisam desse ensinamento, que não, ninguém nasce ensinado. Então, não abandonem os vossos animais, eles fazem parte da vossa família, vão para férias, levem-nos, tentem encontrar sítios onde possam estar com eles, numa praia que aceite que levem os vossos animais. Se não puderem levá-los, deixem-nos a algum familiar que trate deles, ou num sítio onde eles possam estar enquanto vocês estão de férias, e depois vocês irem lá buscá-los outra vez. Mas não os abandonem, porque vocês de certeza que não gostavam de ser abandonados pela vossa família no meio de uma estrada, sem comer, sem água, ao frio, também não gostavam. Se vocês não gostam disso, então não o façam aos vossos animais que tanto gostam de vocês. Pois, e o mal está aí, não é? Os animais confiam nas pessoas. Exato. É a vida. Por acaso fico mais sensibilizado do que noutras alturas, sabes? Porque eu agora tenho um cão, não é? Que é um senhor, basicamente, não é? E fico sensibilizado porque eu, não é que eu antes não tivesse, que eu já tinha, mas para todos os efeitos, agora tenho uma consciência que não tinha quando tinha 13 anos, quando tive as minhas cadelas, enfim, 13 não, até era mais novo, ainda tinha 12 anos. Então a minha cadela já faleceu, essa grande, não é? Depois tive uma outra quando já tinha 17 anos. Mas mesmo assim eu não podia ter a consciência que tenho agora, não é? Ou quando tinha 26 anos e chegou aqui um outro membro da família. E basicamente, mas sabes que basicamente é assim. Para mim, basicamente, e sei que para a minha família de terceira parte também é assim, estes animais são como membros da família. Que entanto já faleceram, ou dois deles ainda estão vivos, mas que já são como membros da família. Não é? Há outros animais que passaram por nós, tartarugas, hamsters, porcos da Índia. Mas para todos os efeitos, acho que os gatos e os cães, para nós, porque foi assim, pronto, foram os que mais deixaram marcas, quer dizer. E então eu hoje tenho uma sensibilidade maior, porque realmente é daquelas coisas. É, não sei explicar, os animais são mágicos. E se nós tratarmos com respeito e tudo mais, muito mais fantásticos são. Exato. E pronto, é isso. Depois deste momento animalesco, no nosso 3 em ponto, vamos voltar às músicas. Eu estou muito curioso. Eu já vi a lista, mas entretanto já me esqueci. Porque, mas sabes que houve uma altura, agora a TV já mudou o esquema. Já viram que estavam a ser demasiado descarados e mudaram o esquema. Mas a TVI tinha um sistema muito giro que era, olha, esta novela, esta música chama-se... X. Arrotar depois de jantar. Então vamos fazer uma novela chamada Arrotar depois de jantar. Ihu! Pronto. E então o que é que era? Era sobre um campónio, não é? Como assim que se costuma dizer por aqui, não? Um senhor que estava lá no campo e tal. Ou seja, a história não tinha nada a ver com nada disso, percebes? Mas entretanto... era assim que se chamava, como Fala-me de Amor, pronto. Ou, por exemplo, por acaso, vá lá, como é que não a chamaram à novela Ilha dos Amores, como é que não a chamaram Canção do Mar? Pois, podia até chamar. Admira, não é? Mas isso, porque eu digo até admira, porque isso não foi naquela altura em que eles davam nomes de novelas, nomes de músicas às novelas. Aliás, nós temos um exemplo. Como é que se chamava a primeira novela da TVI? Todo o Tempo do Mundo. Qual é que era o genérico? todo o tempo do mundo revelou-se. Pronto. Depois Jardins Proibidos, que não tinha, ali não, de lá não tinha nada a ver com os jardins. Mas a novela chamava-se Jardins Proibidos. Música, Jardins Proibidos. Exatamente. Depois foi composta uma música para uma novela que seria chamar Olhos d'Água, mas a música também se chamava Olhos d'Água. Aliás, eu não sei se a música é que deu numa novela ou se a novela é que deu numa música, mas acho que foi mais a primeira. Pois. Depois havia uma que era A Filha do Mar. É certo que o genérico não, dava, não era o genérico, mas havia uma música chamada Filha do Mar lá na novela. Que era a que passava mais vezes. Era Nunca Digas Adeus, com a novela Nunca Digas Adeus. Era o Saber Amar. Pois, com a música Saber Amar, também. Acho eu. Era Leite Quase Tudo, com o Leite Quase Tudo do Paulo Gonzo. E era por aí. É. Mas vá lá, que nos últimos tempos começaram a mudar um bocadinho o sistema. Vá lá. O Beijo do Escorpião já tem uma música chamada Cedo Meu Lugar. O Amor com Amor se Paga é o genérico de uma novela chamada Belmonte. A mulher já tem uma música própria para ela. Sim, mas cá está, mais uma vez também se chama. Como é que se chama a música? Não é Mulheres. Mas a música não se chama Mulheres. A música. Ai, agora não me lembro. Lembro-me da cantora da que música. Escreveu agora. Pois, eu também me lembro. Eu lembro até da música, mas pronto. Mas o que interessa. E já antes, as novelas, antes. Ah, não, para aí, O Mundo ao Contrário ainda tinha, era o genérico do mundo, era a música dos pontapés, não era? Era. Pois. Portanto, esse esquema não mudou há muito tempo. Se calhar isso até mais uma exceção à regra. Aliás, a própria TVI vai fazer regressar os Jardins Proibidos. Vai. Com a mesma música. Com a mesma música. Mas pronto, com as mudanças. Segundo Paulo Gonzo, mudou ali uma coisa ou outra na música. Na música, não na letra. Exato. Pois, o que acontece é que é interessante. Eu gostava mais daquela música. Gostava mais da versão original. Ou daquela que ele tem com o Olavo Bilac. Ou aquela que ele canta sozinho. Mas a de 93. Não a de... Sabes que a versão original desta música é inglesa? Dos Jardins Proibidos? Sim. Do próprio Paulo Gonzo. De 1986. Do álbum My Desire. É verdade. Prontos. E é assim lá a vida. Louca. E vamos lá às três últimas músicas. Iniciamos com o Toy, com Olhos d'Água. Olha, eu vou falar, depois era isso. Da novela Olhos d'Água, de 2001. Toy é o nome artístico de António Manuel Neves Ferrão, que é um cantor popular português. Começou a sua carreira aos 5 anos, numa festa de uma coletividade de Setúbal. Uhum. Com 10, entrou para um grupo de teatro local, onde esteve durante 10 anos. Emigrou para a Alemanha, após a conclusão dos estudos. No país, junta-se a uma banda chamada Prestige, com músicos alemães, que lançam um single Mini Saia. / Berlim. Uhum. Está em solo alemão durante 8 anos, entre os 17 e os 25. Nesse período trabalhou como torneiro mecânico, mas também trabalhou como produtor de diversos artistas. Tocou com um conjunto de guitarras de Portugal e foi vocalista de um grupo de jazz. Uhum. E não tenho mais nada. Bem, eu estou vocalista de um grupo de jazz, é um bocadinho difícil assim de imaginar. Não é, ele tem, agora já não sei, mas ele tinha uma grande elasticidade vocal, ele tinha... Aliás, tens até um exemplo muito giro, a música Quero Que Sejas Minha Amante, que acho que é das mais bonitas que ele já cantou até hoje, ele até no final, minha mãe, mas ele chega lá, ele está-se ali a contorcer todo, mas ele chega lá. Exato. Portanto, não me surpreende que ele Agora, pois é, daquelas coisas. Não, mas eu, não, a mim não me surpreende. Ele tem talento. Qualquer dia, algum dia que tu o entrevistes, se tivesse algum problema assim nos canos, ele, como já foi tornar mecânico, pode fazer em jeitinho. É verdade. Ele deve se lembrar alguma coisa. É verdade, se bem que lá os Deutsche Tourneur, que é, deve ser a Tourneur em alemão. Sim. Pronto, não é? Deve ser diferente das nossas torneiras portuguesas cá e das canalizações e não sei o quê, mas por É, todos os deve ser, efeitos, deve ser. tem as suas similaridades, é verdade. Olha, depois um senhor que sabias que esta semana disse que ia acabar deixar indefinidamente a carreira. Sim, é ele e a Agatha. São os dois. Rui Vaidoso, Veloso. Então, vamos ouvir Rui Veloso a seguir com o Todo Todo Tempo do Mundo. Tempo do Mundo. Da novela Todo Tempo do Mundo, começou em 99 e acabou em 2000. O cantor, que é de seu nome Rui Manuel Gaudêncio Veloso, é um músico português, cantor, compositor e guitarrista. Começou a tocar harmónica aos 6 anos. Mais tarde, deixou-se influenciar por B.B. King e Eric Clapton. E lançou com 23 anos o álbum que o projetou no panorama da música nacional, ou seja, o hard rock, que nada. De onde fazia parte a música Chico Fininho, que foi aquela primeira grande música. Foi a primeira grande música e foi a primeira do álbum. Exato. Ele fez parte do projeto Rio Grande na década de 90. Como empresário, abriu o seu próprio estúdio, o estúdio de Vale de Lobos, situado em Vale de Lobos, claro, perto de Belas, e fundou também a editora Maria Records, que acabou por fechar. Rui Veloso foi elevado a comendador da Ordem do Infante. Aí, tem que mudar a página. Do Do Infante. Infante Dom Henrique, em 2006, pelo presidente Jorge Sampaio. Em agosto de 2014, ou seja, este ano, o cantor anunciou que iria suspender a sua carreira por considerar, entre aspas, difícil aceitar a realidade do país. Esta canção pertence ao Avenidas, que é o oitavo álbum de estúdio lançado em 98. Sabes que ele já antes tinha feito algumas reclamações, digamos assim, mas é que ele mais se referiu à altura da. Ele agora mais tocou na questão política, mas ele antes referia-se mais à questão dos downloads da internet. Exato. Ele nitidamente não se adaptou a esta questão das tecnologias, não se, ficou para trás. E Pronto. ele é um cantor que não gosta de que outros, não digo cantores, mas que outras pessoas, por exemplo, façam covers das músicas dele ou cantem, porque ele não gosta de ouvir porque acha que as outras pessoas cantam todas mal as músicas dele. É, ele nitidamente nesse aspecto falhou, ou seja, uma pessoa muito, muito inteligente realmente, mas falhou porque seguiu a sua trajetória sempre fechada. Mudou o seu estilo musical, é um facto, adaptou-se à realidade musical, mas mudou. Aliás, ele também mudou o seu estilo musical porque ele é um cantor versátil. Mas a questão é também, ele não se adaptou às novas tecnologias, não se adaptou a esta realidade, isso é um facto. Que depois é que, aliás, a gente vê. Sai um disco do Rui Veloso e ninguém sabe. Porque ele ainda está a contar com os meios tradicionais, que hoje em dia não tem o mesmo peso que tem. Que tinham muitos anos atrás. Quer dizer, continua a ter peso. Sei lá, passar na radiodifusão portuguesa tem muito peso. É um facto. Mas vamos com calma, porque hoje em dia, se não há anúncios na internet, se não há. Se a gente não recebe. Os e-mails das lojas a dar conta do lançamento do disco é muito mais difícil darmos a. Ou seja, a pessoa vai à loja e aí é que vê o disco. É muito mais difícil chegar não é? Muito mais difícil. Hoje em dia, mesmo até a rádio, perdeu alguma força. Ganhou mais no geral, mas perdeu mais no específico. Porque hoje em dia a internet dá-nos uma possibilidade infinita de ouvirmos rádios. E pronto, e claro que o cantor acabou por perder muito fogo também. É isso. E depois ainda falta mais uma musiquinha, não é? Falta sim, senhor. Vamos ouvir Os Anjos. Porquê? Porquê? Da novela. Da novela Vingança, de 2007. Esta que é uma novela da SIC. Ou foi uma novela da SIC. Os irmãos Rosado começaram a sua carreira em 88, frequentando a escola normal e aulas de música durante a semana, para além de fazerem concertos de baile e animação de festas aos fins de semana. Percorrem todo Portugal, sempre na companhia dos seus pais, claro, nessa altura. O primeiro concerto que fizeram foi na Casa do Algarve, em Almada, tendo o Nelson 12 anos e o Sérgio 8. Em 96, o Nelson e o Sérgio foram inscritos pela professora de música no concurso O Lugar aos Novos, da Rádio Renascença, / Voz de Lisboa. Venceram com distinção e dão aqui início a uma nova etapa no seu sonho. Continuaram a cantar em bailes, mas sem nunca perderem de vista o sonho e a ambição de construir um futuro na música. Um ano mais tarde, em 97, novamente com o empurrão da professora, a RTP1 leva-os à casa de todos os portugueses através do programa Casa dos Artistas, onde mais uma vez, e tenho que vir para aqui, ultrapassaram todas as fases do concurso, chegando obviamente a ganhar a final. Foi o primeiro momento em que estiveram cara a cara com a fama e a exposição pública. Não se intimidaram, pois lidam com tudo isso com a maior naturalidade. Fizeram parte do Sétimo Céu, e depois mais que isto não tenho, nem sei. Ah, tenho, até tenho. Esta música pertence ao CD da novela Vingança. Mas digo-te, os irmãos Rosado fizeram parte dos Sétimo Céus, até com o Pedro Camilo também, outro nome que depois também viria a tornar-se um sucesso. Mas entanto deixam o grupo em 99, quando o grupo acaba, aliás em 98 ainda, finais de 98, e é depois, nessa altura, que gravam o seu primeiro álbum, que sai em maio, se não estou em erro, junho de 99. Com agora não sei o nome do álbum, mas tinha alguns temas como Ficarei, que foi logo um sucesso, e depois o tema Perdoa-se, Peço Demais. Enfim, os dois estiveram envolvidos num processo um bocadinho chato, porque houve o boato de que o tema Quero Voltar fosse um plágio. Até depois ser uma questão retificada, porque eles, enfim, tinham, já não sei se tinham colocado, ou não tinha sido muito específico, ou o que é que foi, de que aquela era uma versão de uma música inglesa. O Quero Voltar não é propriamente uma música portuguesa, é uma música originalmente inglesa. Pronto. E então, foi esse um bocadinho o processo dos Anjos, que entretanto depois perderam um bocado de fogo, mas voltaram a ganhá-lo curiosamente com esta novela. Eles voltaram a estar outra vez numa polémica, aqui um bocadinho mais acesa, com respeito ao tema da vingança, porque a música Eu Estou Aqui é um original do cantor Rafael, de 1966. No caso, eles não foram acusados de plágio, mas foram apelidados de adulterar a melodia. Os anjos depois tiveram que explicar que o facto de fazer uma cover, aqui em Portugal tiveram que explicar um bocadinho essa versão, que às vezes fazer uma cover implica também mudar o contexto, um pouco o contexto da música, porque a música do Rafael é uma música muito mais romântica e a da Vingança é uma música mais obsessiva, embora a letra seja a mesma, mas a forma como é interpretada muda o contexto da música. E houve então essa questão, esses dois momentos um bocadinho mais acesos da carreira dos Irmãos Rosado. Pronto. E é isso. E é isso. E ficamos por aqui, não é? É, nós ficamos por aqui. Obrigado pela preferência, pela audiência. Nós adorámos estar com vocês. Bem, vocês também gostam de estar connosco. E espero que compareçam mais na nossa página, no nosso grupo. Convidem pessoas, vossos amigos, familiares, para lá entrar. Vão também à nossa página, ao nosso site. Temos lá informações novas, temos sempre lá coisas novas. E esperem por novidades. Temos os outros canais, os outros programas. Temos o Canal 2, vários programas. Temos a Antena Best, também temos a Antena Web Momento. Temos o Canal 1 com variadíssimos programas, várias línguas, vários estilos. Portanto, aproveitem bem o nosso grupo, os nossos programas, os nossos canais. Temos o live também, está sempre com músicas novas. Portanto, aproveitem bem. Estamos aqui para isso. É verdade. Estamos aqui para isso. E já agora que falas nisso, deixa-me só fazer aqui a referência a duas questões que ainda não tinha falado. Ao facto de termos três novos programas, por dizer assim, são no fundo três regressos. Um deles já se deu ontem, os outros dois vão-se dar, os outros três vão-se dar hoje. Um deles também acabou de estar agora às 3 da tarde, mas eu já explico. É porque vamos ter os seguintes programas. Ontem regressou ao Canal 2 o programa 120 Minutos, um programa da Target Radios. Hoje vão regressar mais 3. Às 3 da tarde o programa Mundo Target, às 4 da tarde o programa 60 Minutos. O primeiro apresentado pela Juliana Fernanda e o segundo apresentado pelo Ricardo Borges. E às 6 da tarde, aqui já será no Canal 2, iremos ter o regresso do Moda Sertaneja. Ora, estes programas fizeram parte da nossa grelha de canais, da nossa grelha de programas, é certo? O Mundo Target até era mesmo na Antena Best. A questão é que na altura os programas repetiam em excesso, mas a Portura garantiu-nos agora que esse sistema está diferente. E, portanto, teremos então agora aqui a oportunidade de trazer aos nossos ouvintes emissões que já são novas, não é? Portanto, já estamos em condições de poder trazer novamente estes conteúdos radiofónicos ao nosso auditório. E, portanto, vão ser 3, 5 horas de novos programas, por assim dizer, ou de regressos, como queiram, ao nosso grupo Antena Web. E são estas alterações, digamos assim, acréscimos, né? Vão ocupar alguns espaços vazios que ainda se encontram nas grelhas de canais. E pronto. E é isso. Pronto. É isso. Ouvintes, voltamos para a semana. É, voltamos para a semana, eu e o Carlos e eu, no nosso 3 em ponto. Uh-huh. Ah, e como veem, não nos chateamos, é? Não. Pelo contrário. Partimos ali alguns copos e tal, mas... Mas isso até pode ser um festejo. Não, como diz a Adriana, até não nos chateamos, mesmo pelo contrário, não é? Partimos alguns copos, porque basicamente, enfim, bebemos e tal, e quando íamos a trazer os copos para a cozinha, olha, desequilibrei-me, caí e parti os copos. E a mais nesta crise, nós temos que dar trabalho aqui às empresas portuguesas. É verdade, portanto, partimos copos para dar indústria, para dar primeiro margem ao pessoal da reciclagem, que também é despedido, e segundo, Há a indústria vidreira portuguesa, não é? Pois. Portanto, é, foi por isso, foi por isso. E é isso. Pronto, amigos, voltamos para a semana. Exato. Portanto, até à próxima. Até à próxima. Tchau, tchau. Tchau. Duas vidas separadas pelo tempo, dois destinos, uma história de amor, duas lágrimas caindo no momento em que se acende a dor. Uma esperança no horizonte quer brilhar, ser uma estrela que nos guia sem saber. Mas o tempo sempre acaba por mudar, o amor irá vencer. Olhos de água não deixam de sentir. Olhos de água não podem desistir de procurar o outro lado, de completar o sonho impossível de apagar. Vidas separadas pelo tempo, dois destinos, uma história de amor, duas lágrimas caindo no momento em que se acende a dor. Uma esperança no horizonte quer brilhar, ser uma estrela que nos guia sem saber. Sempre acaba por mudar e o amor irá vencer. Olhos de água não deixam de sentir. Olhos de água não podem completar o sonho impossível de apagar. Estarei para te ouvir. O que tenho para fazer? Posso fazer a seguir? Podes vir quando quiseres. Já fui onde tinha que ir. Agora só te quero ouvir.

porquê? Pergunto, não posso mais. Eu não posso mais. Chama, onde irás sempre ouvir a voz de quem te ama e que te quer sentir. Quero o teu corpo que me enche, me preenche e que eu só quero tocar. Esqueceste ou não de mim? Porque não somos imortais? Porque pergunto, não posso mais.